milhões, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulação na televisão, programas, rádios. 7 bilhões investidos, detalhes só nos estádios. Eles escondem, não veja, tanto faz o deputado. A tua pobreza é luxo do filho do engravatado. O teu futuro espera essa grandeza, jamais. Isso começou há 500 anos atrás. É brasileiro, SUS te convida a uma viagem. Te apresenta o sacrifício único, selvagem. Corrupção datada de todos os momentos. Início 8 de abril de 1500. Brasileiro, abolimos a escravatura. Abolimos literatura e vivemos da ditadura. Governo não investe livros pra criança ler, mas abre portas pra usuários crack LSD. Tudo isso nem foi previsto por Nostradamus. Quanta corrupção escondida debaixo dos panos. 20 centavos não, direitos do cidadão. Não é por 20 centavos, é pela corrupção. Copa do Mundo gravemente monetizada. A rua será sempre a maior arquibancada. E não é porrada que resolve esse problema. Nós somos uma sociedade escrava do sistema. Tente me impedir, cai pra dentro que pipoco. Protestante em frente, não vamos perder o foco. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Você acha pouco esse sufoco, ralar pra ganhar um troco. Falou que eu era louco, agora vai ver o oco. Pipoco de bala de borracha contra minha faixa. Te dou o troco, não é em soco, é na rima que encaixa. Grito até fica rouco, o nosso povo marcha. Nós tava cego e moco, vocês achavam graça. O gigante abriu o olho e vê o que se passa. Governo escroto, passo rodo na verba da massa. Não calarei a boca diante de ameaça. Sou brasileiro, não desisto e vou ganhar na raça. Cê pensou mesmo que a revolta era por 20 centavos? Mataram nossos sonhos, por isso acordamos bravos. E a porrada hoje não é dada no despertador. Essa pancada vai na cara desse sistema opressor. Não sou vândalo, é por paz que eu peço. Mas todo dia é escândalo na merda do congresso. Desordem e regresso, quem vê de fora se assusta. Muitas famílias sem teto direto, alguém se frustra. Não queremos mais o resto, a miséria que nos ilustra. Agora porra ficou sério e nós vamos ver quanto custa. Pergunto pra você, qual é o maior vandalismo? Uma pá de busão queimado ou malvado? Capitalismo, muito dinheiro investido em uns estádios legais. Mas os pobres estão morrendo nas filas dos hospitais e nas escolas. Tá faltando ensino de qualidade. Vocês abandonam nós e agora quer civilidade. Nós é a revolução na sua mentalidade. Nós vem mostrar o real que tem valor de verdade. Nós quer do bom e do melhor pra toda a comunidade. Unidos somos um só, muita coletividade. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões. Manipulações, ocultando informações. Não é por 20 centavos, são mais de 20 bilhões.